Márcio Hernandes, o príncipe do Arrocha, né, sim? E o telefone para contato é 719-9360-4675. 99990-9144. Interbrasil Produções. Eu tô sentado no sofá de frente pra TV, calculando aqui como vou esquecer você. Nenhum programa que passa faz eu me entreter, pois toda a graça da casa você levou com você. O seu lado do sofá ainda está vazio, e a poltrona da sala ainda está suja de vinho. E você deixou cair depois de me beijar, e toda vez que eu lembro dá vontade de voltar. Eu tô sozinho em casa, pensando em você. A solidão me abraça, eu vou morrer de sofrer. Eu tô sozinho em casa, meu corpo pede o seu. Se você não tem graça, volta que eu sou todo seu. Eu tô sozinho em casa, pensando em você. A solidão me abraça, eu vou morrer de sofrer. Eu tô sozinho em casa, meu corpo pede o seu. Se você não tem graça, volta que eu sou todo seu. Pra cantar comigo agora, Anidon. Deixa comigo, Dalícia, tô chegando. A nossa casa não tem cor sem você aqui, e o perfume que deixou ainda está preso em mim. Toda a cor da varanda que eu via com você hoje está preta e branca, porque não vai mais te ver. Oh, eu tô sozinha em casa, pensando em você, e a solidão me abraça, eu vou morrer de sofrer. Eu tô sozinha em casa, meu corpo pede o seu. Sem você não tem graça, volta que tu é meu. Eu tô sozinha em casa, pensando em você, e a solidão me abraça, vou morrer de sofrer. Eu tô sozinho em casa, meu corpo pede o seu. Sem você não tem graça, puta que tu é meu. Lucas Fernandes, ai, delícia, vem! Ô, paixão doída, vem assim! Esse é o sucesso, viu? Príncipe da Rua. Tamo junto! Eu tô sentado no sofá de frente pra TV, calculando aqui como vou esquecer você. Nenhum programa que passa faz eu me entreter, pois toda a graça da casa você levou com você. O seu lado do sofá ainda está vazio, e a poltrona da sala ainda está suja de vinho. E você deixou cair depois de me beijar, e toda vez que eu lembro dá vontade de voltar. Eu tô sozinho em casa, pensando em você. A solidão me abraça, eu vou morrer de sofrer. Eu tô sozinho em casa, meu corpo pede o seu. Sem você não tem graça, volta que tu é meu. Eu tô sozinho em casa, pensando em você. A solidão me abraça, eu vou morrer de sofrer. Eu tô sozinho em casa, meu corpo pede o seu. Sem você não tem graça, volta que tu é meu. Valeu, Anidon! Obrigado, minha linda, pela sua presença especial. Coisa boa tá com você aqui, Lucas Fernandes, o príncipe da Rocha. Opa, já!